decolado aos 26, chame controle Salvador 120, decimal 8. 208, bom dia. Três meia zero, via Sambor, no Gol Nordeste. Salvador, eu vou no 61, no solicita para 230 desvio. O número 61 autorizado desvio após o Leda. Após Leda, vou no 61, positivo. Autorizado o TAN 3601, reporte táxi. Chama na táxi, TAN 3601. Controle Gol no 161, só para informar, não vai ter condição de valer. Tem uma formação aqui bem na proa. Com 161, ciente, até o desvio autorizado, Motiva. Após desvio, Motiva. Alfa, Alfa, Alfa, Charlie, informando o término do giro do motor 143, bom dia. Sente Alfa, Alfa, Charlie, bom dia. Uno 161, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. 2235251, bom, 161, pode ir. Pode ir. Táxi Hotel 3601, 132 a bordo, 4 horas, alternando o galeão. TAM 3601, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via Pátio, Taxi Índia. Reporte pronto para decolagem no ponto de espera, QNH 10015. Ok, Pátio Índia 1015, reportará pronto para decolagem, TAM 3601. pousado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 270 graus, 05 nós. Arriba e decolagem, então, 0, outra 3601. Decolado aos 39, chame controle Salvador 120, decimal 8. 208, bom dia, obrigado, 3601. Salvador, 3601, bom dia. Tá, 3601, bom dia, contato radar, via saída Salvo 1, fuga para nível de voo 360. Via Sambo 1, 1, Sambo 1, 360, Sambo 360. Bom dia, o Chanel, a senhora vai metando? Prossiga, acho que ela vai metando. A senhora vai metando, solicita reboque da ponte 6 para ponte 5 do pátio 1. Autorizado, reporte ao termo. Quem é que botará o termo, a senhora vai metando? 3601, desvia à direita, proa 230 por 20 milhas. Proa 3601, ciente do desvio. Proa 3601, após o desvio, voo em ótima. Após desvio, ótima, outra 3601. Prossiga. Tem, se informa o dano. Ocean Alpha November Tango, informando o término do reboque na posição 5 graus, bom dia. Tente. Capitão Salvador, o Gol 961. Gol 961, bom dia. Prepare saída São Voo na guarda de 7 Sua saída, por favor. Salvo 1, Sierra Alfa November, Victor Oscar 1. Aqui, obrigado, Salvo. Cono 961, autorizado para o aeroporto do Galeão, via UP Zulu 44, seguro, UP November 857 Moussu, nível de voo 360. Saída, Sanvo 1, Leda, Doclo, transponder 5543 e frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado conforme Galeão 360, UP Zulu 44, seguro, UP Zulu 44. Escola, nós estamos depois de ter dóculo 4 respondas, 208 correto, 961, reporte para objeto acionamento, portão 4. Salvador Tower, good morning. Russian S 6075. Permission to send a request appears to choose São Paulo, Congonhas. Russian S 6075. Good morning. Ready to copy? Ready to copy, sir. Russian S 6075. Clear to Sierra Bravo, Sierra Papa. Via UP Zulu 10, Ubavi, UP Zulu 16, and according flight 10 route. Flight level 360. Sanvo 1 Departure, Motiva Transition, Squawk 5541, Salvador Approach Control 120.8. Sergio Sierra Bravo, Sierra Papa, Paulo Congonhas, Flight Level 360 via Upper Zulu 10, Umbava Zulu 16, via Flight Left Road. Sanvo 1 Departure, Motiva, Squawk 5541, 120.8, 6075. That's correct, Chanel 6075, just confirming Motiva transition. After Sanvo, fly to Leda, then Motiva, Motiva transition. Okay, then Sanvo 1, Leda, Motiva transition, Chanel 6075. That's correct, report you ready to set up and push back, gate number 3. Thanks, sir. Salvador, bom dia, Gol 229, assim, informação Índia, 808, autorização São Paulo, Congonhas. Gol 229, bom dia, Santo Copi. Pronto. Gol 229, autorizado para aeroporto de Congonhas, via Efezolu 10, Ubave, Efezolu 16, e conforme alto do plano. Nível de voo 360. Saída, Sambo 1, Leda, Motipa. Decolagem da pista no 0 com primeira curva à direita. Transponder 5544, frequência do controle Salvador 120, décima 8. São Paulo, Congonhas está autorizado, Upper Zulu 10, base Upper Zulu no 6, nível 360. Decolando da 10, curva à direita. Saída Sambo 1, Leda, Motipa. 5544, transponder 208, controle. Gol 229. Maioto Gol 229, reporte para o pushback, acionamento, portão 8. Chama aí. Salvador, o Gol 961 na posição 4 da pista. Autorizado o Gol 961, aposte em táxi. Salvador, Gol no 961, pronto para o táxi com 97 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, até na Campinas. Com 961, confirmando, 097 a bordo? Afirmo, 097 a bordo. Retirou 961, autorizado o táxi para o ponto de espera da pistão no 0 via táxi índia à direita. No ponto de espera, recorte pronto para decolagem, QNH 1014. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, Índia Delta 1014, Gol no 961. Salvador, 1229 da Gol. Cheque acionamento no 08. Autorizado o 1229 em aposta táxi. Sim, vem, chama táxi, Gol. Tower, Mojia, Ocean 6075, we're gate number 3, ready for pushing start. Ocean 6075, start up and pushback approved. Request ready for taxi. We're clear to push and start, and we'll call you back for taxi. 075. Oi, Salvador, Gol, 1961, pronto, ponto de espera, domo 0. Com 961, autorizado alinhar e decolar pistão no 0, vento 270 graus, 049. Autorizado alinhar e decolar, estamos 0 com 1961. Gol 1229, já está pronto para o táxi, 1229 a bordo, 4 horas e 77 de autonomia, alternativa é Galeão. Puxa, 6075, stand by to pushback. Alright, we're standing by. What's the reason for the delay, sir? The aircraft on gate number 8 just finished the pushback, we'll start the taxi. Okay, roger that, 6075. 1229, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10 e a Pátio Tafio Índia. Reporte pronto no ponto de espera, PNH 1014. Pátio Índia, porta pronto, espera 1014, Gol 229, obrigado. 1961, decolado aos 1-2, chame controle Salvador 120, decimal 8. 608, obrigado, bom dia. Bom voo, César. Um abraço, bom voo pra vocês também, obrigadão. Falou. Bom dia, o voo 961 está decolado, liberando 2000. Uno 961, bom dia, contato radar, via saída São Uno, suba para nível de voo 360. São Uno 360, 961. Coluna 229, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 270 graus, 049. A linha decola no zero, Salvador, voo 1229. Genesis Clear 75, startup and pushback approved, report ready for taxi. Alright, now we're clear to push inside, got back for taxi, 6075, take care. Salvador, bom dia, Oxigenário 6251, informação direta, realização, São Paulo, Guarulhos. Oxigenário 6251, bom dia, prepare Sanvo 1, aguarde cópia. Sanvo 1, aguarde, Oxigenário 6251. Ocean 6075 ready for taxi. I have a total of 138 souls on board. Our alternate is Galeon International Airport. And 45 minutes on the reserve. Roger, Ocean 6075, taxi to holding point runway 10 via taxi India. Report ready for takeoff, KNH 1014. 1014 in the window, and we're going to taxi by April India to the Hooford point for runway 10. 1-2-2-9, 229, decolada 117, chame controle Salvador 120, décima 8. 1208, graça 229. Salvador, bom dia, o Gol Vitor Bravo Fox. Gol Vitor Bravo Fox, bom dia, prossiga. Eu encontro no pátio 3, posição 2 Lima, posição autorização de reboque para pátio 1, posição 09. Tente autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal, Vitor Bravo Fox. Ok, solicitando autorização também para ir até a interseção para ingresso no pátio principal, eu estou com a PU inoperante, só com a bateria, sem onde colisão até a interseção, ok? Confirme ou não consigo copiar? Eu estou sem a PU, só estou na bateria, gostaria de autorização para ir até a interseção, sem onde colisão. Gente, aos dois lados, até a entrada do pátio principal, reporte para ingresso no pátio principal. Reportarei para ingresso no pátio principal, obrigado. 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 2835, decimal 1, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, solicitando permissão de giro de motores em marcha lenta por 10 minutos no pátio 3, já em acordo com a imprensa. Quente, reporte ao término, bravo, hein, papá. Quente, estou iniciando. Chinelo 6075, ready for takeoff. Chinelo 6075, clear to line up and take off runway 10, wind 260 degrees, 03 knots. Clear for line up and take off runway 10, wind 6075, thank you. Salvador, bom dia, é o Azul, Alfa, XC Charlie. Alfa, XC Charlie, bom dia, professor. Alfa, XC Charlie, solicitando autorização para reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. A gente confirma a posição no pátio 3? Posição 5, Lima. Gente, aguarde para iniciar o reboque, aeronave da Gol, iniciando agora no, na 2 Lima, pode ser autorizado, Alfa Charlie, X-Ray Charlie. Alfa X-Ray Charlie, sente. Ou 1229, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 12835, 2519, grava. Avonet 6075, Avonet 22, contact Salvador Approach Control 120.8. Alright, going over to departure 120.8, Ocean 6075. So long, guys, have a great day. Ocean 6251, pronto, copy. Proceda. Ocean 6251, autorizado para Guarulhos, via UP Zulu 10 Taubaté, nível de voo 360. Saída, Sanvo 1, Leda, Motiva. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita. Transponder 5546, frequência do controle Salvador 120.8. Fly Red Leda, Oceané 6075. Correct Leda, 6075. Correio do CNM 251, reporte para o feedback funcionamento, portão 5. Alpha X-Ray Charlie, azul, autorizado, início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Azul Alpha X-Ray Charlie, reportará para ingressar no pátio principal. Vitor Bravo, posição de autorização para ingressar ao pátio principal, posição 09. Autorizado até o 09, Vitor Bravo Fox, reporte ao terminal. Ok, autorizado, portaria ao terminal.